O som da gente. Patrocínio exclusivo do grupo Crédito Agrícola. Se para si ganhar é uma forma de estar na vida, então subscreva já o CA Agrovalorização, um produto financeiro que valoriza o seu capital. Constituído por um depósito a prazo com uma taxa de juros de 7% e um fundo especial de investimento fechado, o CA Agrovalorização é a melhor solução para ver o seu dinheiro crescer. Valorize o seu capital com o CA Agrovalorização. Crédito Agrícola. Um grupo ao seu lado. Taxa anual nominal bruta de 7% aplicada a um terço do investimento total no depósito a prazo a 90 dias. Os restantes dois terços serão aplicados no Fundo Especial de Investimento fechado a 3 anos. O som da gente. As nossas tradições. A nossa cultura. Nesta sala é a palavra celebrada, o tema que nós temos aqui. E aqui é um outro exemplo de como nós adaptamos o discurso expositivo à existência já de uma obra monumental, que é nada mais nada menos que esta pintura com a Última Ceia, e que se encontra aqui porque não temos disponível outro espaço como 1853, que foi o António José Pereira, pertenceria originalmente à sede de Viseu e realmente é de umas dimensões extraordinárias, é uma Última Ceia. Mas antes de vir para aqui, estaria onde este grande painel? Antes de vir para aqui, esteve na sede de Viseu. Depois terá sido eventualmente desmantelada e enrolada e veio para... Vai lá aqui que não estragaram lado, muito. Não. Isto é uma peça impressionante pela dimensão, como disse, é preciso um pé direito extraordinário para se colocar. Está em perfeito estado de conservação, até porque também foi restaurada há 2 anos no período de intervenção. É uma Última Ceia. E partindo do tema contando da Última Ceia... Contando, os discípulos estarão ali todos. Estão todos. Estão todos, mesmo Judas. E partindo precisamente da Última Ceia, nós colocámos aqui alguns dos objetos que são do utilizados culto na celebração, não é? E a paramentaria, porque a cor, o brilho, o cheiro... que vinha do turíbulo, que vinha das velas, portanto, do incenso do turíbulo, das velas, tudo isso fazia parte de um conjunto que é a celebração, não é? O som que tínhamos da música era mesmo aquilo que proporcionava com que todos os sentidos dos fiéis fossem, no fundo, despoltados para aquele momento especial. Um sacrário, se calhar, não. Não é um sacrário. Não, sacrário parece. É parecido, mas é a urna do Santíssimo. A urna do Santíssimo, que tem a própria forma de urna, parece quase um sacrário, mas também se destina realmente à reserva eucarística. E tem a ver com o último da Semana Santa. Precisamente. Celebrando à quinta-feira a ceia. Pois temos depois logo a colocação, precisamente. Seria um sacrário especial, que vocês chamam urna. Há quem se chame também urna do Santíssimo, urna, um sacrário urna, portanto as designações às vezes podem variar. Nós, aquilo que utilizamos mais na história da arte até é a urna do Santíssimo. Curiosamente, esta é encimada pelo pelicano, que é um animal muito frequentemente utilizado pela Igreja Católica. E se vê também muitos sacrários. E que se vê em muitos sacrários. E porquê? Porque o pelicano foi um pássaro que automutilou o seu peito para alimentar os filhotes. Há alguns sacrários que têm os filhotes em baixo, portanto, e é o símbolo de que Cristo também se deixou sacrificar e se sacrificou para salvar os homens. É bem fazermos esta explicação quando as pessoas virem nos sacrários o pelicano, já sabem porque é que esta simbologia foi escolhida. Tudo na igreja, toda a decoração, todos os elementos, eles têm uma mensagem subjacente, têm uma simbologia subjacente. Podemos, às vezes, já não conseguir saber a interpretação, por exemplo, do período medieval, às vezes temos muitas dificuldades, chegar a vermos o que é concretamente. Dois, não é, tudo na igreja tem a sua simbologia. E esta peça, que é a Urna do Santíssimo, veio da Igreja da Ordem Terceira do Carmo. Terceiro, que também é uma igreja conhecida aqui muito perto. Precisamente. E também tinha peças pelos vistos valiosos. Tem. Pelo que se vê aqui. Tem peças extraordinárias. Se entrarem nessa igreja, é realmente também, aliás, convido todos os ouvintes, a Igreja dos Terceiros, da Ordem Terceira do Carmo, convido todos os ouvintes da rádio realmente a visitarem. As pessoas passam à porta, na rua, mas é um espólio extraordinário. É uma igreja tipicamente barroca no interior, com talha, azulejo e pintura em perspectiva no teto, realmente excepcionais. Vale a pena visitar. Só queria que o doutor me falasse de aqui, estas peças. Que as pessoas não sabem, antigamente os próprios sacerdotes levavam a comunhão à casa aos dos enfermos, doentes. Aos doentes, precisamente, não. E portanto havia que esta encontrar, tem, nome próprio. Tem, que é o cibório, e que havia que haver dispositivos próprios, específicos para o transporte das sagradas partículas, não é? E por isso o aparecimento destas peças, que tem um cordão de algodão para o seu transporte, que era seguro ao peito, embora há depois outras estruturas que podiam ser associadas, por exemplo, há pequenas altares portáteis que poderiam ser enviados. Uma pixie que esta não é, eu estou a ver, é de madeira. É de madeira, são mais raras. Muito do raras. Que as de prata, porque as outras duas que nós temos aqui são peças de prata, né? E portanto, esta não é muito vulgar, as pixies não, de que eu estou a reparar, madeira. E só reparei que era de madeira porque falta-lhe aqui alguma precisamente tinta. Mas há alguns exemplares assim, madeira dourada, portanto depois com o douramento da folha de ouro, e é também uma peça utilizada. Esta aqui é de finais do século XVIII. Do século XVII, XVIII e XIX, colocámos épocas diferentes. Depois temos aqui umas colunas que estão aqui a definir um caminho muito próprio. Exatamente, que é o caminho que nos conduz precisamente à igreja. São as colunas do pórtico do templo, não é? Que são colunas de talha do século XVII. E que aqui simbolicamente marcam esta entrada neste espaço que está musealizado. Esta musealização da própria igreja justifica-se porque a igreja não tem santíssimo, portanto nós estamos numa igreja que não tem é... A igreja do seminário maior não tem santíssimo. Não é do seminário, portanto a celebração diária é feita, portanto, numa capela que o seminário tem internamente, e aqui só periodicamente, pontualmente, é que se fazem celebrações. Aqui, mas utilizar neste momento na exposição também espaço da exposição, e por isso é que expusemos pela primeira vez também dois livros de canto-chão, numa estante de couro que rodeava, uma vez que temos aqui o cadeirão lá à volta, portanto esta estante rodava, e para que todos pudessem visualizar realmente o livro com a pauta musical. Associado a este magnífico órgão que... Também tem nome. Tem nome. Este órgão é uma das peças extraordinárias em termos de organaria nacional, é uma das peças realmente mais representativas. Foi feita em 1808 para a sede de Viseu. E, portanto, foi transportado da sede de Viseu. Não foi feito para aqui. Mais uma novidade. Mais uma novidade. Portanto, foi executado em 1808. E depois, no século XX, em meados do século XX, então, foi transposto da sede de Viseu para o edifício do Seminário Maior. Mas até parece que foi feito à medida. Até parece que foi feito à medida. Preenche totalidade, e é uma peça realmente, do ponto de vista da organística, extraordinária. Tem nada mais, nada menos. Pode ter um bom som, mas também a nível da ornamentação está espetacular. Está extraordinário. A talha, porque estes órgãos, não é, aliam sempre a componente da técnica, portanto, dos tubos, os tubos característicos do órgão ibérico. Esta existência destes tubos em leque são exclusivos do órgão ibérico. Portanto, é uma característica do órgão mesmo ibérico. E depois aliam a isso toda uma decoração de talha, que neste caso é talha neoclássica, portanto, talha do século XIX. E termina com o brasão, precisamente, do bispo. Devo-lhe dizer que tem nada mais, nada menos que 2033 tubos. Portanto, já os contaram e nós estamos a ver se iniciamos agora uma... Ele toca, portanto é o único órgão da cidade de Viseu que toca. Aliás, na diocese será o único, penso, se não estou em erro, será o único neste momento que toca. Está agora a ser restaurado de uma da capela. E ainda se fazem aqui alguns concertos. Nós no dia 18 de Abril vamos ter precisamente um concerto naquele evento, mas estamos a iniciar agora uma campanha para ver se arranjamos uns mecenas para patrocinar o seu restauro, porque afinação. Não é só afinação, ele não está nas suas máximas potencialidades, precisa de uma intervenção e ela é bastante avultada, mas quando estiver restaurado é possível convidar realmente alguns dos artistas internacionais de órgão e poder-se ir a fazer, até porque a igreja tem condições acústicas muito importantes. Isso é muito importante quando se... não basta a existência das peças, é necessário que as condições acústicas do espaço também sejam adequadas, e aqui realmente nós temos essas condições acústicas. Da palavra geradora, da palavra anunciada e cumprida, da palavra testemunhada e celebrada, terminamos com a luz da palavra. Na interessante Igreja do Seminário Maior, agora também, espaço museológico. Depois aqui, até o último espaço, e o tema é a luz da palavra, porque a palavra deve ser a luz que nos ilumina no nosso dia-a-dia, não é? E por isso toda uma disposição de castiçais e tucheiros que nos conduzem precisamente à saída. Também não eram originais daqui estes tucheiros? Estes tucheiros também terão vindo de algum sítio, porque quando... Mas já aqui estavam, portanto, agora... Antes da exposição já cá estavam. Agora, como tudo o que era do seminário foi leiloado, muitas destas peças vieram depois, em meados do século XX, regressar. Ou não é? Algumas, infelizmente, não, outras não. Infelizmente, olha, as esculturas disso. Da fachada. Temos, eu sei onde se encontram as esculturas da fachada. Estão num jardim, já vou-lhe dizer. Portanto, sabemos onde se encontram e é pena. O que eu queria dizer é que faltam mesmo muitas peças que depois de 1910 saíram daqui. Desapareceram, foi tudo leiloado. Nós sabemos onde estão muitas peças que foram leiloadas. Foram vendidas, simplesmente. Até os retábulos nós sabemos onde estão, porque isso é incontornável. Mas isso hoje em dia, e eu respondo, o que passou, a história é assim. Muitas das peças que nós temos... Mas pelo menos restando na história que houve peças que não estão cá. Claro, é evidente, a história é assim. E estes bancos eram da altura dos frades, ou já viriam depois com os seminaristas? Não, vieram depois, e este conjunto deste cadeiral que está aqui tem uma história muito interessante, porque é assim, está aqui a presença de três cadeirais diferentes. As cadeiras que estão no fundo pertenciam ao cadeiral do coro alto da sede de Viseu, que também, sabe que a Direção-Geral dos Edifícios Nacionais, na primeira metade do século XX, seguia uma política de restauro muito que teve grande voga a manutenção na Europa, não era algo, eram as políticas de restauro da época, as coisas vão evoluindo, vão-se alterando, não é? E na época considerava-se que o ideal era fazer os edifícios regressar ao seu purismo original, ou seja, se o edifício era românico, devia ter as características tudo originais, não é? Isso levou a que muitas vezes houvesse algumas intervenções que hoje em dia, claro, são consideradas inadequadas. Por exemplo, na sede de Viseu cortou-se parte do cadeiral do couro alto. Mas depois veio para aqui. As cadeiras vieram para aqui, os remates também, aqueles eram também de lá. Temos alguns, aqueles florões, aliás, que estavam na sala da entrada, eram de lá. Portanto, depois o curioso é que as cadeiras da frente já seriam cadeiras e aí, apesar de eu ter já estudado toda a talha da sede de Viseu, ainda não consegui aferir concretamente onde é que originalmente elas estariam, porque o cadeiral da Capela Mor da Sé, estas cadeiras são iguais às desse cadeiral. Depois, estas aqui foram feitas em meados do século XX, quando se instalou novamente aqui o seminário. E portanto, para formar o conjunto. Os seminaristas cantavam. Cantavam para cantar, precisamente. Em latim, não? Em latim. Em latim. Ainda hoje se canta muito na igreja, não é? Em latim. Ainda hoje. E temos realmente muito a música sacra em latim. Se quiser podemos sair pela própria igreja, que sim, é o sim. local de saída da exposição. Já agora. Nós no fundo da igreja colocamos também um pequeno núcleo de arte contemporânea, porque o objetivo é no fundo chamar a atenção que a arte inspirou ao longo dos séculos os artistas e, continua a inspirar. E a igreja também tem que se continuar a socorrer dos artistas para enriquecer o seu património. Portanto, e também não faltou esta parte, que ainda bem que a doutora falou, da arte contemporânea. Precisamente, não faltou nesta exposição esta parte muito da arte completo. Contemporânea. Inclusive alguns livros, não é? Colocámos algum, aqui, uma vez que a igreja, portanto, é também um espaço que nós entendemos que as pessoas podem ficar aqui, podem estar a ler um pouco. Colocámos algumas bíblias e alguns livros sobre a Bíblia. Para idades diferentes, colocámos livros para crianças e outros para adultos, para que as pessoas possam realmente estar aqui. Na arte contemporânea, temos até uma pintura e um vitral. Temos, na arte contemporânea, temos três artistas diferentes. Temos pintura a óleo, com uma artista da Guarda, que é Evelina Coelho. Temos depois dois mosaicos e um gesso com uma artista do Algarve, que é Lígia Rodrigues. E depois temos o vitral de uma artista de Mangual, da Isabel Ramos. Neste caso, até foi uma obra especificamente realizada para a exposição em si. Não sei se reparou, mas as próprias cores dos suportes expositivos, portanto, do mobiliário da exposição, são diferentes de sala para sala. E tudo isso, portanto, tem também uma articulação com o tema de cada sala. Portanto, há uma diversidade que é interessante. Em termos de espaço da igreja, devo dizer que estamos talvez na cidade de Viseu, em termos do interior, é das igrejas mais relevantes do ponto de vista da cantaria, porque se reparar realmente temos aqui um trabalho de cantaria de granito extraordinário, com todas as portas, janelas, têm realmente uma envolvência de cantaria que não tem. Ainda bem que também chamou a atenção para o teto por causa da situação da acústica que ajuda. Da acústica, precisamente. Se calhar estudaram na altura isso. Também, era no século XVIII, quando era importante aqui os cores era para avaliado. Não duvide, no canto gorgulhano, que era precisamente, muito no século XVIII tudo isso era avaliado. E lá temos o brasão do bispo Dom Júlio Francisco de Oliveira, que esteve na base da construção da igreja. Recordando Dom Júlio Francisco de Oliveira, o bispo de Viseu que mais se destacou na construção do seminário, deixamos a exposição da palavra à imagem, recomendando aos ouvintes uma visita em próxima oportunidade. A exposição está aberta ao público das 10 às 12 horas e de tarde das 2 às 5. Se não tiver a nossa sorte e não contar com a doutora Fátima Eusébio para guia, alguém, simpaticamente, o levará da palavra à imagem.